Quando me alembro, forrado, chico, mas meu Deus, forró, colosso, que saudade que me dá. O funga, funga, cheira, cheira no pescoço, pondo sangue em alvoroço e o corpo passando o pia. Era o chamego no relato da cintura, puxado por uma fervura com aquela pata de ar. Um bate coxa, mela, mela e no repuxo, sacando bucho com bucho, como aqui quer misturar. Um bate coxa, mela, mela e no repuxo, sacando bucho com bucho, como aqui quer misturar. Forró, pra ser gostoso, deve ser colar. E o dia borrachado naquele fundão. Nariz no pé do sopino. E o gosto do gemido só fazendo. Machado naquele fundo. Nariz com tanto quente no pé do supino. E o gosto do gemido só fazendo. Daquele jeito, quando os ar revirava, parece que a vida tava em tempo de se acabar. Pra beber, parava o fole e as pernas da gente mole, quase nem queria andar. Já nem se vê como era nesse tempo antigo, onde um bigo com um bigo se molhava de suor. Mudaram tudo e hoje tá tão diferente, fica os dois de frente a frente, cada um dançando só. Mudaram tudo e hoje tá tão diferente, fica os dois de frente a frente, cada um dançando só. Forró pra ser gostoso tem que ser colar. E o dia borrachado naquele fundo. Nariz quente no pé do supino. E um gosto do gemido só fazendo. Forró pra ser gostoso tem que ser colar. E o dia borrachado naquele fundo. Daquele jeito, quando os arrevirava, parece que a vida tava em tempo de se acabar. Seu sanfoneiro, pra beber, parava o folia, pra